Bendito seja o nome daquele que nos amou e de uma maneira tão extraordinária se entregou por cada um de nós. É doce o privilégio que o bom Pai que está no céu nos dá de nos encontrarmos mais uma vez nesta manhã para adorá-lo na beleza da sua santidade. Palavra de Deus no livro de Tito. Livro de Tito. A mensagem de hoje, ela é parte de uma sequência de três mensagens, três sermões, o boletim vem descrevendo, que tem o objetivo de resgatar algo que na estrada do tempo, na esteira do tempo, o cristianismo perdeu, nós perdemos. Nós perdemos, filho, a habilidade de aconselhar o outro. Nós acabamos transferindo esta responsabilidade para psicólogos e existe a responsabilidade, a atribuição do psicólogo na tarefa de ajudar nas terapias a um ser humano que por algum motivo entrou em um determinado nível de crise que o conselho e a abordagem convencional poderiam não surtir efeito. Além do que, algumas pessoas precisam de uma terapia continuada. E esta necessidade de uma terapia continuada exige um profissional que disponha de tempo para fazer esse trabalho. No entanto, quando nós abrimos a palavra de Deus, e eu tenho textos no Antigo Testamento, textos no Novo Testamento, que fazem a todos nós uma crítica muito séria a respeito da perda de capacidade por parte de todos os cristãos, e às vezes a maioria pensa que é responsabilidade de pastor, mas a palavra de Deus convida todos os cristãos a exercerem um ministério, um serviço de aconselhamento. Amigos, amigas e etc. Não é atribuição de psicólogo. É atribuição de maduros em Cristo. A carta a Tito. São três sermões em cima deste pensamento. Tito, eu queria mostrar um pouquinho a vocês onde Tito foi pastor. Vamos lá? Tito foi pastor, aí ó, nessa pequena ilha aí, ó, não é pequena. É uma das maiores ilhas do Mediterrâneo. Faz parte da Grécia. Tito foi pastor aí em Creta. Creta fica a 96 quilômetros de Atenas. Creta é uma ilha que tem aproximadamente 256 quilômetros de largura, assim, ó, nesse sentido. E tem, nessa partezinha aqui mais estreita, aqui, ela tem 12 quilômetros. Nessa parte mais larga, tem 56, e o pastor Tito foi pastor nessa igreja. Havia uma igreja lá que provavelmente foi formada, fundada, depois do discurso que Pedro deu em Atos capítulo 2. Se você ler Atos capítulo 2, você vai ver que haviam 26 nacionalidades assistindo aquele discurso de Pedro em vários idiomas. Entre eles estavam os cretenses, e provavelmente naquela ocasião, os cretenses voltando a Creta, falaram e prepararam e fundaram a igreja lá. Bom, quando Paulo mandou Tito para Creta, já haviam tipo 20 anos que a igreja de Creta existia. A nossa igreja aqui já tem 25 anos que está estabelecida aqui, um pouco mais de 25 anos. Bom, aqui a Itália, vocês podem ver. Aqui é um conjunto de ilhas gregas. Tá? Aqui é o Mar Egeu, Mar Negro. Desse lado de cada bota é o Adriático, né? Aqui é o Mediterrâneo, está escrito. Olha só. Creta, ela tem o ponto mais alto dela, é um monte que fica aqui. Tudo é montanhoso. E por que eu estou dizendo isso? Para que todo mundo saiba as dificuldades que este homem chamado Tito teve que enfrentar ao pregar o evangelho ali. O ponto mais alto fica no centro. A capital é Heraklion. Em outro idioma você escreve com H-E. Heráclion. Esse nome foi dado porque provavelmente, assim, a mitologia diz que Hércules nasceu ali. Diz que Zeus nasceu bem aqui no centro. Foi no centro que Zeus, a principal divindade grega, nasceu. Era uma cultura, era um povo, com uma cultura onde a principal divindade era uma figura feminina. Nesta comunidade, as mulheres tinham muito espaço. As mulheres, elas participavam das competições, participavam de tudo. Os sociólogos e antropólogos atribuem essa projeção feminina em Creta ao fato de que a principal divindade fosse realmente uma figura feminina. Bom, aqui também, bem pertinho de Creta, só que pequenininha, mas aqui a nordeste de Creta, a gente tem a ilha de Patmos, toda uma região muito rochosa. As ilhas gregas são várias, Mykonos, Rhodes, diversas ilhas gregas. Bom, aí é uma foto de satélite, a gente tem uma ideia um pouco mais. E aqui estão as distâncias, né? Aqui a gente tem a ilha. Para cá sim, olha, para cá sim, a gente tem a Palestina. A Palestina fica aqui, por esse lado. Aqui abaixo a gente tem o Egito, e bem aqui assim descendo, a gente tem o Nilo, o rio Nilo, desce por aí. Creta, ela foi habitada por diversos povos. Mas um povo que marcou Creta e que baixou a qualidade, o nível cultural de Creta, quando invadiu Creta, foi uma civilização inferior aos cretenses, que foram os filisteus. Eles vindo do norte, eles passaram em Creta e depois eles foram para a Palestina. Aqui assim, ó, os filisteus vieram daqui de cima, habitaram aqui e depois eles foram para a Palestina. E deram muito trabalho para Josué, para Caleb, olhe para Davi, que quase morre com o filisteu. Bom, aqui a capital, atualmente 120 mil habitantes, sempre foi um povo marítimo, sempre foi. Muita praia, e o pastor Tito tinha muito trabalho lá. Mas os cretenses, eles tinham um defeito de caráter. A respeito disso aqui, eu estou mostrando isso para vocês verem que era um povo inteligente. Ser pastor para esse povo era muito difícil. Por quê, pastor? Porque eles não apenas plantavam a oliveira, eles manufaturavam a oliveira e exportavam o azeite. Olha aqui o vinho. Eles não apenas plantavam a vinha, manufaturavam, eles preparavam, eles faziam vinho e exportavam o produto pronto. Não era uma cultura de tolos, era um povo muito rico, era um povo inteligente. Houve uma situação em que a igreja de Jerusalém, por causa de algo que Deus não mandou que fosse feito daquela maneira, precisou de ajuda financeira, e quem mandou foram os cretenses, a igreja de Creta. Deus não mandou que os membros da igreja vendessem tudo o que tem e dessem aos pobres. Jesus Cristo mandou isso para o jovem rico apenas, porque para o jovem rico, os bens materiais eram um problema na vida espiritual dele. Mas ele não mandou a Nicodemos, não mandou Zaqueu, não mandou José de Arimateia, ele não mandou a esses outros. E a igreja de Jerusalém, porque não entendeu direito a mensagem de Jesus, vendeu tudo o que tem, ficou em condição de pobreza e depois precisou de coleta para que fosse ajudada. É plano de Deus que os seus filhos vivam de mendicância? Onde está esse projeto bíblico? Eu não vejo Deus se manifestando dessa forma. Não vejo. Tá? E era um povo muito inteligente, muito capaz, agricultura muito rica. Aqui são as ruínas do palácio de Aquinossos, principal palácio. Só o pátio desse palácio, o pátio apenas, tinha 10 mil metros quadrados. Por que eu estou dizendo isso? Para comprovar para vocês que eu estou falando de um povo inteligente, na indústria, naval inclusive, no comércio, um povo comerciante. Aí é o palácio de Knossos. Esse aqui, Arthur Evans, foi o arqueólogo inglês que descobriu esse palácio no ano de 1900, se não me engano. Quartos bem decorados, oficinas, redes de água e esgoto havia aqui. Um povo que tinha senso de higiene, um povo que tinha... Viu? Minha arquiteta, né? Está vendo aí? Pessoal muito inteligente. Os palácios com 5 andares, 1.300 aposentos cômodos nesse palácio. Bom, a congregação, o cristianismo entrou aí depois do Pentecostes. Paulo tinha por Tito um apreço muito especial. Quando Paulo escreveu essa carta para Tito, Paulo já havia escrito a primeira carta de Timóteo. Foi entre a escrita da primeira carta a Timóteo e a segunda carta. Primeiro e segundo Timóteo, Tito e Filemão são consideradas cartas pastorais que o apóstolo Paulo redigiu para orientar o ministério desses homens. Bom, Paulo é dito em 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 8, que ele tinha por Tito um apreço muito grande por causa de uma qualidade de caráter de Tito. Tito era extremamente cortês. Paulo, ele fala da alegria que a chegada de Tito a Corinto fez a todo mundo. Tito tinha sido pastor da igreja de Corinto. E depois ele foi para Creta, porque em Creta havia um problema muito grave na igreja, que o perfil de Tito era adequado para a solução desse problema. A carta foi escrita quando Paulo estava na Grécia, no Épiro, uma cidade bem a noroeste da Grécia, no continente, não na ilha. A epístola, Tito, olha que cidade linda, né? Que região bonita. Isso é atualmente, claro. Muito bonita a região. Vamos começar abrindo a palavra de Deus, livro de Tito, livro de Tito. Qual a característica desse povo? Como a gente pode viver acima da mediocridade? Esse era um problema que havia naquela igreja. O que fazia com que toda aquela comunidade fosse medíocre? Eu queria que você abrisse a Bíblia em Tito 1, 12, abra aí. Tito, capítulo 1, verso 12. Verso 12, abriu? Está escrito assim: foi um profeta de vocês mesmo, eu pesquisei o nome desse profeta, a Bíblia não traz, mas provavelmente fosse Epimênides, o profeta, que disse isso, né? Foi um profeta de vocês mesmos, disse Paulo, que Paulo, ele era um erudito, ele era um poliglota, Paulo, ele era um doutor, um sujeito com uma capacidade tremenda, ele conhecia muito, principalmente a filosofia grega, conhecia Platão, Sócrates, Aristóteles, demais. Paulo era fortemente entendido, e ele disse, foi um profeta de vocês mesmos que disse, dois pontos, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Aquele povo tinha uma característica, mentir era comum a eles. Mas mentiam com gosto, mentiam culturalmente. Olha, eu vou sendo transferido, eu já morei 5 anos na Bahia, 5 em Aracaju, mais 5 em Recife, morei mais 2 em Maceió. Então, sendo pastor, eu já viajei e morei, morei em muitos lugares. E no próprio Nordeste, você observa as diferenças culturais entre o baiano, entre o sergipano, o alagoano, o cearense. Cada grupo social, ele tem características da sua comunidade. A proposta do evangelho é entrar em nossas vidas e romper com aquilo que a sociedade colocou em nós. Exemplo, um desses estados que eu já fui pastor, eles têm uma tendência a serem depressivos, assim, autoestima empobrecida. Em outro estado, eles são muito reativos, Não que nos outros não sejam, mas nesse que eu estou me referindo, eles, a reatividade, qualquer coisa, eles partem para o confronto imediatamente, sem muita demora. Mas você vê a sociedade, não é a igreja, é o que da sociedade entra na igreja. E aquilo que o evangelho ainda está trabalhando para transformar em nós. Entende? Qual é o papel do aconselhamento na prosperidade e na superação dos desafios? Tito foi mandado para aquela igreja porque aquela igreja tinha muita dificuldade, tinha muitos problemas e eram problemas delicados. Era preciso uma pessoa cortês, gentil, educada, especialmente preparada para saber tratar de problemas graves sem ofender. Porque esse é o detalhe. Problemas todos nós temos. E o que, que eu tenho visto como pastor? Eu tenho visto algumas vezes filhos em situações muito difíceis porque as mães não tiveram coragem ou não souberam conversar com eles sobre um vício secreto, por exemplo. Ou porque ao abordar a esposa, o marido não soube abordar e ela já estava resistente a qualquer tipo de abordagem. E Tito, ele foi mandado para essa igreja em Creta porque era difícil a situação. Se você olhar o livro de Tito, capítulo 3, observe lá. Tito, capítulo 3. Versos 3 a 8, diz assim: pois nós também outrora éramos nécios e desobedientes e desgarrados e escravos de toda sorte de paixão e prazeres. O que, que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Até o verso 8 ele faz. Ele tenta mostrar a Tito que tenha paciência com os cretenses, com a igreja em Creta, porque nós também éramos assim. Que a gente tenha paciência com as mentiras do nosso colega de trabalho, porque nós também éramos assim e esperamos que, a expectativa é que não sejamos mais. Mas se tropeçarmos, se pecarmos, nós temos o quê? Um advogado que nos perdoa também. Eu queria só conversar um pouquinho a respeito disso. O espírito de profecia, a palavra do Senhor, ela advoga que a psicologia cumpre um papel importante no tecido social. Só que existe um detalhe. Nós temos, nós pastores principalmente, quando um membro chega com algum problema, a gente tem tido a tendência de jogar para o psicólogo. Olha, isso aí é problema para o psicólogo. Qualquer coisa, aí o pai quer jogar o filho para o psicólogo. E deixa de cumprir um papel importante na vida do filho, na vida da esposa, porque tudo tem que delegar para alguém fazer. No entanto, a palavra de Deus diz assim: admoestem-se uns aos outros, diz mais, exortai-vos, consolai-vos, edificai-vos, orai uns pelos outros. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija essa pessoa com brandura. É o que está escrito. Levai as cargas uns dos outros. Essas instruções são para toda a igreja, não é apenas para o pastor dar conselho aos outros. Só que dar conselhos é uma coisa difícil. Numa conjuntura pós-moderna em que o individualismo cresce, a gente diz assim: eu vou me meter com a vida de ninguém para eu ainda levar a bordoada? Ah, não vou não. Estou fora, não é? A gente não quer. No entanto, isso são imperativos bíblicos. Se incomodar com sua vida não é papel apenas do pastor, é papel de todos. Só que entrar na vida das pessoas exige habilidade. E o propósito das três mensagens que nós temos esse sábado, o outro e o outro, é desenvolver estas habilidades relacionais. Aconselhar o próximo necessitado de orientação, como eu disse, é um dever de todos nós. Em Colossenses 3,16 está escrito o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos. Importante isso. no Velho Testamento, só o verso 28 do meio aqui. Porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. É Deus criticando o seu povo, porque eles não se aconselham, não se ajudam mutuamente. Agora, a pergunta é: como criticar os outros sem ofendê-los? Criticar, aconselhar, um amigo, um pai, uma mãe, um filho, um esposo, uma esposa, um colega de trabalho e o chefe. Como criticar o chefe? Pensa na encrenca, né? Pensa na encrenca boa. 95% das vezes que se diz a outra pessoa o seguinte: estou lhe dizendo isso para o seu próprio bem. Na realidade, não é para o bem da pessoa. Não é assim. Mas com a finalidade de exaltar o próprio ego, apontando o defeito dos outros. Olhe, eu quero lhe dar uma ajuda. Vou lhe ajudar. Na maioria das vezes, a pessoa sobe num pedestal, ela está isenta de defeitos, e aí começa a falar sobre os erros da outra pessoa. E na maioria das vezes, porque todos nós precisamos de autoafirmação, de afirmação, de segurança, então a gente aponta os erros dos outros, porque isso de alguma forma nos promove ou ameniza os nossos. Mesmo inconscientemente, alguns buscam aumentar o amor próprio, diminuindo o amor próprio do outro. Porque quando eu converso com você sobre um defeito seu, você fica assim: já notaram? Já perceberam que eu sou dor? E aí a pessoa começa a sofrer. A pessoa sofre. A crítica pode ser vista de um outro ângulo. 99% das pessoas são despreparadas para aconselharem. 99%. Quando criticados, somos tendentes a acreditar que alguém tirou nossa máscara. Então, quando você for aconselhar o outro, já entenda que essa pessoa vai pensar assim: tiraram a minha capa, a minha máscara, estou exposto, meus sentimentos serão feridos. Só observem isso aqui, aqui embaixo, essa última parte aqui. Walter Johnson, vice-presidente da American Airlines, ele, falando um pouco sobre a crítica e a ajuda que ela pode prestar, ele contou uma historiazinha que diz assim: um piloto que está próximo a aterrissar constitui um bom exemplo de uma crítica positiva. Com muita frequência, sua pilotagem deve ser criticada ou corrigida pela torre. Se ele está fora da rota, a torre não vacila em lhe declarar, em lhe dizer: você está fora da rota. Se ele está entrando demasiado baixo, ele é advertido a respeito. Se está a ponto de sair da pista, a torre o corrige de novo. Não obstante, eu não ouvi dizer que um piloto sequer tenha se ofendido pelas correções de rota. Nenhum deles. Nunca ouvi comentar que algum deles tenha dito: sempre estão criticando minha forma de voar. Por que será que não conseguem dizer algo de bom para variar um pouco? Nenhum piloto diz isso. Por quê? Porque os comentários que a torre faz não são pessoais. São a respeito da operacionalidade do aparelho. E o piloto ainda fica agradecido por essa crítica. Ah, isso aí é um mar da Grécia, viu? Todas as fotos são da Grécia. Quando você pensa que vida de pastor é ruim o tempo todo, é? Tito passava bem, gente. Quem foi que disse que Tito só ruía osso? Ele tinha um lado bom, uma caminhada ali, ó. Vida boa, rapaz. Quando você tiver que trazer alguém de volta para a rota, presta bem atenção a isso. Seu filho pode depender dessa informação. Quando você tiver que trazer alguém de volta para a rota, recorde das linhas aéreas. Pense nisso. Pense na maneira impessoal, direta, objetiva. A torre não negocia com a pessoa, de pessoa para pessoa. Não é uma negociação. Não é a opinião do chefe, não. Não faz recriminações. Você é um mau piloto. Não, não é a pessoa, é a pilotagem. Não é o piloto, é a pilotagem. Não é o piano. Não é a pianista, é o piano. A gente tem que aprender a preservar o ser humano. E Tito, o pastor Tito, tinha essas características, gente. Ele sabia como abordar as pessoas. As recriminações não são feitas em uma aterrissagem, não são. A crítica é sempre feita, olha só, por fone de ouvido, não por alto-falante. Ou seja, não é dito para todo mundo que o piloto tem que corrigir a rota. Nunca corrija seu marido na frente dos outros, ele não vai aceitar. Com sua esposa, a mesma coisa. Criança não é pessoa, criança não tem sentimentos, então também nunca corrija seu filho na frente das outras pessoas. Nunca. É coisa auricular, é coisa pessoal. Criticar o ato, não a pessoa. Não se diz que maneira estúpida de aterrissar. Somente você está entrando muito baixo. Pronto. Acabou. É o que está sendo feito e não quem está fazendo. Entende? Você pode salvar sua irmã, salvar seu irmão. Um dia desses eu conversei, já faz algum tempo, não é bem um dia desses, faz uns 3 anos, eu conversei com um jovem que me assustou, porque ele disse assim: pastor, como eu odeio minha mãe. Eu nunca ouvi, eu já ouvi isso até de pai, mas a respeito de mãe eu nunca ouvi. Eu perguntei: você duvida que sua mãe lhe ame? Não, eu não duvido, pastor, eu sei que minha mãe me ama. O problema é que eu sou um homem e ela tem uma capacidade de me criticar destruindo aquilo que faz de mim um homem, pastor. É terrível a maneira como ela me critica, ela me afunda. É bem provável que o piloto, em vez de xingar o homem da torre, mesmo depois de criticado em sua pilotagem, receba um convite para almoçar. Vamos pensar um pouquinho, vamos pensar. A ilha de Creta tinha uma igreja lá, não tinha? O povo era muito mentiroso, o profeta deles, filósofo deles, dizia isso. Já no começo da carta de Tito, no verso, capítulo 1, verso 2, diz assim: Deus que não pode mentir. Então você vai com uma contracultura. Você vai com uma mensagem totalmente diferente do costume daquela comunidade. Mas a gente vai ter que conversar, eu e vocês. Se nós fôssemos comparar as coisas ali, nós diríamos que aquela... Vamos dar para cada elemento desse filmezinho um significado. Nós diríamos que aquela estrada escura, deserta, perigosa, nós diríamos que aquela estrada pode ser comparada ao quê, a quê na atualidade? A trajetória da humanidade, não é? O caminho que a humanidade escolheu. Bom, aquele carro, a gente poderia alegoricamente dizer que ele poderia significar o quê? A estrada é o caminho que a humanidade escolheu. Aquele carro era uma coisa que protegia aquela moça, ela se sentia protegida ali, mas o detalhe é que aquele carro que a protegia e que a conduzia, ele falhou. Como as filosofias deste mundo que levam muita gente, vocês lembram do Cazuza? Ele dizia assim: ideologia, eu quero uma para viver. E na hora de morrer, as ideologias que ele tinham deixado ele na mão. Ele ficou na mão, sem uma ideologia para dar suporte a ele no momento difícil da existência. E ele compôs Ideologia, Eu Quero Uma para Viver. Vicente Celestino, do tempo do irmão Abrantes, do irmão Ferreira, do irmão Bruno. Compôs Porta Aberta, depois de traído pela esposa, andando pelas ruas. Ele que tinha feito a música do Ébrio, lembram? Todo mundo aqui lembra, principalmente os mais antigos lembram. E no banheiro muita gente já cantou muito, né? A música do Ébrio, que buscava na bebida esquecer a amada que tinha abandonado. Um dia, andando pelas ruas, ele passa pela porta de uma igreja e diz: Porta Aberta. E compôs uma outra música. E ele disse: Essas portas não se fecham, dentro delas não há queixa, porque essas portas são como os braços de Jesus. Ele encontrou em Cristo suporte para enfrentar o momento de crise mais difícil de sua vida. Mas a gente não parou. Aquela mulher que estava dentro do carro, ela simbolizava quem? Se a gente fosse fazer uma alegoria. Vocês acham que simbolizam a gente? Eu acho. Tentem ver se vocês... Tentem ver se não bate. Eu acho que aquela mulher, de certa maneira, ela simboliza a própria humanidade. O carro é o que transporta a humanidade. E aquela mulher é a própria humanidade, se sentindo segura na ciência, se sentindo segura com suas ideologias, se sentindo bem porque está comprando e vendendo, sem tempo para botar gasolina, não é isso? É verdade. Agora, e aquele rapaz que desapareceu? Vocês acham que ele simbolizaria quem? O que apareceu na escuridão, na sombra, no lugar daquele, numa condição daquela, numa condição difícil? Aquele rapaz, ele pode representar todos esses anjos que estão aqui, eu, você, todos nós, que temos a missão de dizer para quem está bem que tudo não está tão bem. Mas no momento difícil, aquele rapaz, ele tinha um problema, alguns problemas. Primeiro, a apresentação dele era péssima, não dava credibilidade. A maneira como ele chegou não ajudava, coitado, né? Não ajudava. Não era fácil acreditar que aquele cara quisesse alguma coisa boa. Acha que era fácil? Não era fácil acreditar nisso. Não é? Bom, mas tem outro detalhe. Ele também não conseguia falar. Porque mesmo que a aparência e o jeitão não ajudasse muito, mas se ele se comunicasse adequadamente, só por mímica, só com espanto, aquele espanto dele era indicativo de perigo, mas só com isso não dá para se comunicar com a sociedade contemporânea. A gente tem que dizer para a humanidade, a gente tem que aconselhar os nossos filhos e mostrar para eles que eles estão numa rota de perigo, para o esposo, e convencer que eles, para a sociedade, e levar o evangelho, e falar para eles do perigo que eles estão correndo. É verdade? É verdade. É verdade isso. Mas ali a aparência não ajudava, a apresentação não ajudava muito, a abordagem não ajudava muito, a dificuldade de comunicação não ajudava muito. Mas o que ele tinha para dizer para ela era importante? Era para salvar a vida dela? Era. Todos nós amamos nossos filhos, amamos esposos e maridos. E mesmo aquele rapaz que me disse que odiava a mãe dele, ela o ama. Ela o ama. Mas, coitadinha, ela não sabe expressar o amor. Ela não sabe como dizer, porque não basta ter uma mensagem importante de salvação para a família, para o chefe, para um amigo. Não basta. A mensagem é contraditória, eu sei que é contraditória. Os cretenses eram mentirosos. Aí no começo da carta diz: o Deus que não pode mentir. Olha, um lugar onde mentira é cultura, é cultural. Como é que você vai se contrapor a essa realidade? Entende? Eu quero convidar você no próximo sábado a gente vir, a gente sentar, e nós vamos conversar e vamos discutir bem 7 princípios bíblicos que vão favorecer sua comunicação com sua família, com seus amigos. Alguns estão em rota de colisão, outros estão indo ao precipício, ao abismo, e eu e você, despreparados, sem as ferramentas bíblicas, não conseguimos nos aproximar adequadamente das pessoas, porque elas estão armadas, com medo que eu seja mais um que venha depreciar sua autoestima, sua imagem, que venha desmascarar, ao invés de ajudar e de abordar adequadamente. Na realidade, o Deus do céu escolheu o pastor Tito para a ilha de Creta porque ele sabia se aproximar das pessoas, porque algo tinha que ser corrigido. E Paulo diz: você terá que corrigi-los. Vai ser muito difícil, muito, muito difícil. Mas Tito, por textos, tem 5 textos fora do livro de Tito que falam da personalidade, do jeito dele, como ele era adequado, como ele sabia entrar e sair. E o plano de Deus, olha, eu vou mostrar só um verso do próprio livro de Tito para vocês. Está aqui, verso... Eu pego. Verso 12 do capítulo 2, capítulo 2, 12. O verso 11 e 12 eu fecho. Portanto, a graça de Deus, que se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Tem que ter compaixão de quem dá um chute na cara da gente porque não entende o que a gente quer fazer. Não entende. Aí a gente acha que a culpa é porque o presente século é mau e impiedoso, como disse Paulo, a respeito dos dias dele lá na ilha de Creta. Mas não é apenas isso. Se Paulo fosse para Creta, ele se daria muito mal, porque Paulo era grosso, ele não era uma peçazinha boa, né? Vocês estão pensando que Paulo era perfeito? Era. Davi era, Moisés era. Paulo, uma vez Pedro aprontou, ele deu uma lavada em Pedro, na frente de todo mundo. A igreja uma vez disse para ele: olha, Paulo, não vá para Jerusalém porque vão lhe prender lá. Aí ele, metido a sabe tudo, muito inteligente, aí foi, lá foi ele. Foi apedrejado, foi para a cadeia, se quebrou, se deu mal. Então Paulo não estava preparado para esse trato adequado com os cretenses. Portanto, de Creta, Paulo tinha que passar longe, mas ele era sábio para reconhecer as limitações dele e escolher alguém que tivesse o preparo para fazer isso. É a sabedoria, gente. Quero que Deus abençoe sua casa. Passe a semana pensando nisso. Na próxima semana eu coloco aqui os 7 princípios bíblicos para o aconselhamento. Aconselhamento cristão. A gente não vai mandar você fazer uma terapia se deitando, se encolhendo na posição fetal e se cercando de travesseiros para que você faça uma regressão. Não é freudiana, não é behaviorista. Não é. É divino. Abordagem de Deus para que possamos ser uma bênção para esta sociedade que caminha numa estrada escura e que precisa do nosso alerta. Querido Deus, nosso Pai bendito, nós não podemos perder a quem amamos, Pai. As pessoas não podem passar ao nosso lado em vão, Senhor, porque somos faltos da habilidade de ajudar. Senhor, não temos nada a dizer a ninguém se não formos cheios da Tua sabedoria, Pai. Mas não adquiriremos a sabedoria, Senhor, se nossa experiência contigo não alcançar maturidade, não progredir, Senhor, se nossa experiência contigo estacionar, Senhor, não temos nada a dizer, não temos como alterar trajetórias de vidas, não temos. Não temos como retirar as pessoas do abismo, não temos, Pai. E a humanidade precisa de nós, porque nós seguramos a Tua palavra em nossas mãos, e ela é a fonte de vida, de sabedoria, ele é um sopro de vida para a vida, Senhor. Ó Deus, segurar a Bíblia e não ter a Bíblia na alma, pronto, Senhor, para ajudar os outros, de que adianta, Pai? De que adianta se essa sociedade individualista nos seduzir e a gente der o discurso de Caim, de que não temos nada a ver com a vida de ninguém? Não é este o teu plano, Senhor? Sei que o Senhor quer que tenhamos a ver muito com a vida do nosso vizinho, com a vida do nosso chefe, com a vida dos nossos amigos, com a vida de quem não conhecemos, Pai. Nos perdoa quando, ao invés de irmos por tua mentalidade, vamos pela mentalidade deste mundo, Senhor. Nos perdoa, abre os nossos olhos, muda a disposição de nossos corações, para que, adquirindo nova filosofia, nova estrutura de pensamento, a gente possa ser relevante e reivindicarmos essa sociedade pós-moderna para ti. Ajuda a nossa igreja a cumprir o seu papel na sociedade. Ajuda cada mulher a cumprir o seu papel como mestra do bem, como está escrito no livro de Tito, que cada mulher seja uma mestra, seja uma professora que ensine o bem, que cada homem seja sensato e equilibrado, como está escrito neste livro, Senhor. Que haja em nós a determinação por isso, que toda gritaria seja banida de nossos lares, que toda truculência, todas as coisas que nos dissociam de ti e que nos desassemelham do teu filho, sejam banidas do nosso viver. Agora, te agradecemos pela oportunidade que tivemos nesta manhã de te adorar. Te declaramos que continuaremos. Hoje à tarde nos reuniremos de novo, Senhor. Buscaremos o teu poder, oraremos a ti, porque declaramos a quem interessar possa. Precisamos de ti, Pai. Precisamos. Esteja conosco. Abençoa nossas crianças, nossa juventude, os namorados que vieram aqui, as famílias, os casais que estão aqui. Que o teu Espírito repouse sobre todos. Em nome de Jesus. Amém.